he calling me? Why do I feel like this? What's happening to me? Oh, oh, oh. Supposed to love somebody else when I don't like myself. Like, ooh, guess I better learn to like this. Ooh, it might take my whole life just to do. He called me Melly, he squeezed my belly. I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, 'cause you know I've been through. Let me know. Posição Lizzo, To Be Loved. Na terceira teve a Meghan Trainor. E na primeira em cima você confere a Anitta com Maluma, El Que Espera. Disparada 1! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anitta, Maluma. Tú sales con ella de la mano y la veo tan nerviosa. Tu mirada es muy curiosa cuando estás sobre mí. Hace mucho tiempo lo intentamos y no se dio bien la cosa. Pero novia no es esposa, porque esto es para ti. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Maluma, bebé, desde los tiempos de Simona. El panty pa'l lado, ya tomando dos coronas, bien arrebatado. Mucho paparazzi por todos lados. Recuerda todo el cochineo en el Lambo rentado. Tranquila, mira cómo es la vida. Hoy me tienes escribiendo porque estás perdida. Y tranquila, respira y vacila. Que yo tenga novia nueva, eso nada te quita. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo. Puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí. Vamos allá. Estamos aquí, voy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Espera un poco, mamá, que yo te lo voy a dar. Quiere, mamá, pero ya, ya, ya sabemos todo lo que va a pasar. Y no me armes lío, que yo tengo lo mío. Y no es cuando tú quieras, sino cuando te digo. Tenemos un año, tal vez dos o cuatro. Pero por el momento feliz en los cuatro. No me armes lío, que yo tengo lo mío. Y no es cuando tú quieras, sino cuando te digo. Tenemos un año, tal vez dos o cuatro. Pero en lo que llega. Así, así. así porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí. Yeah, yeah. Espera, a Anitta e o Maluma, fechando bem a primeira edição de sexta-feira aqui do seu Disparada. Fica ligado na programação que a gente volta a qualquer momento. Disparada. Disparada. O som que explodiu. Continue na sintonia. Rádio Sobral. Mais músicas. Rádio Sobral AM. Rádio Sobral. Rádio Sobral. Informação. Informação. Notícia. Música. Alegria. E esporte. Esta é a sua Rádio Sobral. 1140 kHz. 2000 watts de potência. Digo já. Para toda a região carbonífera do estado. Rádio Sobral. Essa é boa de ouvir. Tecnocel. Assistência técnica especializada. Seu celular quebrou? Não se preocupe! Corre agora pra Tecnocel! Na Tecnocel, fazemos consertos em geral! É isso mesmo! Aqui é qualidade e preço baixo garantido! Seu celular quebrou? Não perca tempo! Corre agora mesmo pra Tecnocel! Aqui fazemos troca de display, desoxidação, trocamos o conector de carga, troca de bateria, alto-falantes, microfones, software, fazemos reparos em placas e análise técnica! Na Tecnocel, temos os melhores profissionais com o melhor atendimento da cidade. E mais, facilitamos o seu pagamento. Aqui aceitamos todos os cartões e pagamentos através do Pix. Seu celular quebrou, não precisa se preocupar. Corre agora mesmo pra Tecnocel. Estamos localizados na Avenida Piratini, 290, em frente à Brigada Militar, no centro de Butiá. Fone WhatsApp 519-8115-6297. Pensou em assistência técnica especializada? Vem pra Tecnocel! Rede Mac Bela Morada, casa e construção, tudo para o seu lar e sua obra. Chuveiros, iluminação, elétrica, forro PVC e madeira, areia, brita, tijolos e cimento, tintas e massa corrida, ferramentas e materiais de construção, porcelanato, pisos, cerâmicos e muito mais. Aqui em Butiá, em dois endereços. Avenida Arthur da Costa e Silva, 186, na entrada da cidade. E no centro de Butiá, na Rua do Comércio. Rede Mac Bela Morada, casa e construção. Telefone 3652-5089. Rádio Sobral, 43 anos de uma história contada numa troca de ideias e informações com você. Em casa, no carro ou no trabalho, muito nos orgulha em saber que você, nosso ouvinte, faz parte dessa história. Rádio Sobral, notícias, músicas, variedades, a voz da região carbonífera, rumo ao FM. Há 43 anos, a rádio que está ligada em você. Rádio Sobral. Prepare-se para o verão, com as ofertas das farmácias São João. Loção hidratante Nivea 200ml por R$ 14,99 cada. Repelente Off Family 100ml por R$ 15,99 cada. Desodorante Nivea Aerosol por R$ 10,90 cada. Creme dental Colgate Luminous com 3 unidades mais enxaguante bucal por R$ 18,99 o kit. Confira as melhores ofertas e crédito facilitado das farmácias São João. Farmácia São João. Rádio Sobral. Rádio como você quer e você ouve. Show da Tarde. No Show da Tarde, Aldo Souza. Quinze horas vinte e dois minutos, 36 graus 3 décimos. 36 graus 3 décimos, sol entre nuvens com períodos nublado. Tem previsão de chuva? Tem, 0,4 milímetro, mas eles têm falado nessa chuva desde o início da semana, né? E até agora não se concretizou, mas enfim, 0,4 milímetro é a previsão, 60% é a probabilidade, isso conforme o tempo.com. O jeito é hidratar, né? Muita água. Quem não tem a necessidade de estar nesse sol, guardadas as proporções, não brinca nesse sol, né? Para quem está no trabalho, protetor solar, vale até o chapéu, né? É, e muita água, muita hidratação. Até mesmo para quem não trabalha no sol em si, mas que trabalha com o calor, também muita água, muita hidratação. Quinze horas 23 minutos, vamos girando notícias, atualizando você na tarde do seu rádio. Bombeiros estimam ao menos 30 desaparecidos em deslizamento na BR-376 no Paraná. De acordo com bombeiros, não é possível precisar o número exato de vítimas devido à dificuldade para saber quantas pessoas estavam no interior de cada veículo. As autoridades estimaram nesta quarta-feira, dia 30, que ao menos 30 pessoas estejam desaparecidas do deslizamento de terra na 376 em Guaratuba, no litoral do Paraná, desde o acidente da segunda, dia 28. Duas pessoas foram encontradas sem vida. Segundo os bombeiros, ao menos 16 veículos foram arrastados pela lama. No entanto, não é possível precisar o número exato das vítimas devido à dificuldade para saber quantas pessoas estavam no interior de cada veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Arteris, concessionária da via, atuam nas buscas no local desde o dia do deslizamento. Familiares que estão procurando pessoas que estavam no local do acidente também estão no entorno das buscas. Segundo as autoridades, até o momento, 19 contatos sobre possíveis vítimas foram recebidos. Entre eles, há acionamento de familiares diferentes sobre a mesma pessoa, o que aumenta a probabilidade da vítima ainda estar no local do acidente. Bombeiros estimando ao menos 30 desaparecidos em deslizamento na BR-376 no Paraná. De acordo com os bombeiros, não é possível precisar o número exato de vítimas devido às dificuldades para saber quantas pessoas estavam no interior de cada veículo. Quinze horas vinte e cinco minutos, show da tarde no seu rádio, também na internet, Facebook, aplicativo com destaques da Copa. A seleção brasileira já está no estádio Lusail Stadium, onde logo mais enfrenta, fechando a fase classificatória, a seleção de Camarões. Brasil e Camarões. A seleção brasileira já está escalada, né? Vai poupar alguns jogadores. É o caso, vai poupar no gol, vai poupar na lateral direita também. A defesa no meio campo, no ataque. Ou seja, o Tite vai colocar de titular aqui nessa escalação. Eu acho que o Fred estava jogando, não estava? Estava no banco, né? É, poupou todo mundo então o Tite nessa escalação. Poupou todo mundo. Acho que só o Alex Telles. Alex Telles estava jogando de titular. No mais, vai poupar todo mundo aí a seleção brasileira, que já está classificada. Acredito que, mesmo a seleção sendo a seleção mista para reserva, vai conseguir fazer frente aí à seleção de Camarões, que já não tem muito o que fazer nesse grupo, né? A seleção de Camarões, terceira colocada, tem um ponto, mesmo número de pontos da quarta colocada, que é a Sérvia, mas que para classificar aí teria que acontecer muita coisa, mas muita coisa mesmo. Brasil! Logo mais, seleção brasileira em campo logo mais.